Westside. Começa agora, então vai, que é boa sorte. Mas pra toda a zona sul, leste, oeste, zona norte, só não seja mais um Loki, personagem de fábula, aquele que inicia e nunca acaba. Conheço vários chapes, suas caras, e eu presinto de longe a presença de um canalha. Não ajuda, só trabalha, o vírus se espalha, mas só fogo de palha, que na hora da batalha vai, esconde a sua. Me diz, cadê o espírito guerreiro daqueles que não se entrega em nenhum momento, mas muito estão de onda. É o que se vê, vai começando pelas roupas, porque viu na TV, mas falo sem desmerecer pra quem tem proceder, que mantém sua atitude pro som desenvolver. Todos têm o seu direito de exigir seu espaço, mas seja mais humilde quando o seu som for tocado. No rádio tem muito mascarado, disfarçado, sem otário, tão vestindo a camiseta ao contrário. Represento humilde que caminho lado a lado, bate palma, incentiva quando vê o grupo no palco. Rio Grande do Sul, da capital, Porto Alegre, paz e proteção a todos que curtem o rap. Daqui pra frente só quero ver como vai ser. Vai depender da boa fé do proceder pra se caminhar, os obstáculos passar. O rap não é aventura, nem diversão pra se brincar. Daqui pra frente só quero ver como vai ser. Vai depender da boa fé do proceder pra se caminhar, os obstáculos passar. O rap não é aventura, nem diversão pra se brincar. Vários rappers são da hora, isso é verdade, mas pena que no palco vários perdem a humildade. Vou esquecendo essas raízes, dando as costas pro passado, tornando em fantasia os méritos conquistados. Muito tempo se passou, lembra quando começou? Os amigos esperaram, mas tu não voltou. E eu sei o que tu quis, só bem material, mas se tá pelo dinheiro é só mais um que se dá mal. Não acredito em pessoa que fala demais, nem naquela que organiza os poucos, deixa pra trás. Desistir é fácil, esse é o perfil do covarde. Se diz ser um guerreiro, mas provar que é só fase. Coiote que se acha mais veloz do que a lebre, aos poucos vai caindo junto com uma longa febre. Quem é de verdade, pelo olhar a gente sabe. Luta pelo justo, joga sujo é pilantragem. O hino do ritmo, rap é compromisso. Pequena palavra, mas com significado infinito. E eu peço ao meu senhor, livrai-nos do mal. Ninguém é melhor do que ninguém, todo mundo é igual. Boca 18, caco, vagaloide, DJ Tomate. Mas além do sonho que se torna hoje realidade, tem que saber entrar, saber sair, aprender, escutar pra mensagem transmitida aqui. Rio Grande do Sul, capital, Porto Alegre, força e resistência, todos que fazem um rap. Daqui pra frente só quero ver como vai ser. Vai depender da boa fé do proceder pra se caminhar, os obstáculos passar. O rap não é aventura, nem diversão pra se brincar. Daqui pra frente só quero ver como vai ser. Vai depender da boa fé do proceder pra se caminhar, os obstáculos passar. O rap não é aventura, nem diversão pra se brincar.